pecado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que minha vida nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.